That's a bingo. Começa agora Omelete Nuts. Então tá, pode começar? Pode começar. Ou já começou? Você sempre começa. Ou pode ser que esteja para começar também. Pronto, já é um pouquinho início promissor, pronto, né? David Lynch, já muito promissor mesmo. Começa gente, promissor. Gente, sabe o que é? Que eu vi Godzilla esse fim de semana, eu fiquei horrorizada. Eu vou discutir Godzilla hoje. Eu sei que eu tô um pouco atrasada, tipo, 6 meses de atraso. É, bastante. Porque todo mundo já viu o filme, eu só vi. Mas esse filme eu vi quando eu era criança. Quem é você? Godzilla. Gente, a Jana Rosa tá aqui com a gente. Oi, Jana. Os fãs do Omelete pediram, tantos fãs, gente. Juro, mais de 100 pessoas tuitaram. Foi um tuitaço, né, Érico? Três pessoas sugeriram. Não, duas sugeriram. Dois eram irmãos. Tá diminuindo. Coisa. Uma. É. Foi o Hessel e a Dani. Uma pessoa pediu. Na verdade, fui eu mesma. Eu pedi, pelo amor de Deus, e aí me deixaram participar, porque eu sou amiga da galera. Era, foi mais ou menos isso. Mas, Jana, fala sobre o Godzilla. Você assistiu o Godzilla? Eu assisti quando eu era criança esse filme. Esse filme é um filme antigo, Godzilla. Vocês estão falando dele agora. Você está falando do filme novo. Sim. Do novo. Mas o antigo também. Passou 60 anos, a Dani finalmente assistiu. O antigo ou o novo? Não, o antigo eu vi no antigo mesmo, no tempos antigos. Você viu do nos Godzilla? Nicole Kidman, Fernanda Montenegro. Grande elenco. Godzilla. Grande elenco. O rei grande dos elenco. Monstros. Então, esse daí eu vi. Aí, o novo, tem um novo agora, Jana. Tá. O novo, eu assisti... Esse que faz 6 meses. Esse que faz 6 meses que saiu, eu só assisti esse fim de semana. Que eu comprei o piratão, não façam isso, porque pirataria é crime. Mas deixa eu falar uma coisa de Godzilla também. Você não foi a única que viu por meios ilegais esse filme, entendeu? O cara chegou no Twitter pra mim, falou, Hessel, você me enganou, esse filme é muito escuro, não gostei. Falei, beleza, brother, me manda aí a fatura, eu faço um doc pra você então, né? Aí o cara, eu devia cobrar o Warner, mas eu vi baixado. Pam, pam, pam. E o cara tá querendo cobrar o quê de quem, né, velho? É, meu amigo, baixou. Você não pode cobrar nada, porra nenhuma. Você viu baixado e reclamou que o filme é escuro, mano. Não, né? Escuro mesmo, a cópia. O Godzilla, aí eu comecei a ver o filme. E aí apareceu um bicho, eu não tava entendendo direito. O Godzilla. Godzilla. Não, apareceu um bicho que não era o Godzilla. Apareceu, primeiro um negócio que acendia e tava meio escuro mesmo. Eu não tava entendendo o que tava acendendo. Aí eu mandei... Aí claro que você ficou apavorada, porque não era o Godzilla, você achou que você tinha comprado o filme errado de novo. Errada, é. Exatamente. Aí eu mandei pros meus amigos do Omelete, nós temos um grupo no WhatsApp. E ninguém me respondia. Quer dizer, pra essas emergências, eles me ignoram. Tá, entendeu? Sabe quanto tempo levou pra... Ah, morning show, aí me chamam. Levou 8 minutos pra alguém responder. 8 minutos, nossa, você não tem direito. 8 minutos. Eu estou vendo o filme, eu quero que me respondam na hora. Aí eu tava assistindo o filme, e aí apareceu um bicho. Primeiro que o bicho acendia, depois apareceu um bicho que parecia uma vespa, uma barata esquisita. É o mesmo bicho, Dani? Eu sei que é o mesmo bicho, mas é que no momento parecia uma barata. Depois eu vi que ele voava e mas tal. Ele abre asas. Ele abre asas e voa. Entendi. E aí eu falei, gente, tá errado esse filme. Porque tem que ter o Godzilla. E mas tem não eram ajudantes dele? Não, aí depois eu descobri que era meio que inimigos. É. Ah, aí beleza, é eu falei, bom, é inimigo, então daqui a pouco aparece o gordinho lá, que é o Godzilla. Aí apareceu, ai, achei ele bacana e tal. O gordinho, saiu da... o gordinho. Saiu da água lá, tal, fez um escândalo, causou, não sei o quê. Aí apareceu um outro bicho, que parecia uma aranha gigante, com as pernas compridas, que eu fiquei sabendo depois que aí era a esposa da Vespa, entendeu? Que eles iam cruzar. Aí eles cruzaram, só que não mostra, não tem cena de sexo nesse filme. Mas eles ficam sempre como animais ou eles são humanos que se não, transformam animais. Em animais misteriosamente, não, como todos são, os filmes? Eles são animais, muito grandes. E qual é o objetivo deles? Destruir o mundo? Eles querem copular. Ah. É, só que eles são muito grandes. Não dá pra ele ter o filhinho e cuidar do filhinho, porque eles são gigantes, eles vão destruir tudo, então tem que matar eles. Só que quem pode matar eles é o Godzilla. Então, tipo, o Godzilla é meio que o super-homem. É meio que o Homem de Ferro, entendeu? Tipo, tá tendo uma treta aqui, vamos chamar quem? Vamos chamar o Godzilla. Gente, acho que é o melhor sinopse que eu já ouvi. E o Godzilla é aquele tio velho que vai apartar briga em porta de escola. Mas o Godzilla entendeu? É um humano que vira o Não, Godzilla. Não, o Godzilla é o Godzilla de verdade. Sempre é, né? Sempre é um humano que joga água, vira um negócio, né? E aí o Godzilla vai... Bom, pra resumir a história, o Godzilla vem, mata os dois e vira as costas, meu bem, e vai embora como se nada tivesse acontecido. Você tá dando spoiler? Não, o filme já passou faz 6 anos, ninguém viu. E ele vai embora, tipo, ai, que saco, saí dessa água, vou ter que resolver, porque esse povo não sabe fazer nada sozinho, sem mim, vou lá, matei um, matei outro, um beijo, tchau, tô indo embora. pegou, virou brother, virou as costas e foi embora. Mas você, que você achou do corpo dele? Uma pergunta. Mas nisso ele pisoteia uma cidade inteira pra... Assim, sim, né? Porque ele é gordinho, ele não tem muito jeito, é assim, com evitar as coisas. Ele é o deus dos monstros, o rei dos monstros. Ele é o rei dos monstros. Ele é o rei. Como se fosse a pessoa, o cara que vai deixar tudo em equilíbrio na natureza, entendeu? Ele é o deus ex machina, só que ele cospe um troço azul. É sério? Vocês estão inventando. Ele acende, cospe raio. É? Ele acende. Ele acende, cospe raio. Ele é um abajur. Essa hora que ele acendeu, eu achei muito ridículo. Ah, é porque faz o sentido existir o Godzilla e uma aranha gigante numa cidade, uma, né? Vespa aqui, tendo filho com uma vespa. Aí, até aí faz sentido o filme. Então, até aí tava indo bem. Entendi. Entendeu? Mas como faz todo sentido ele acender e soltar um raio? Se ele só soltasse um raio, é que não ia fazer sentido. É que vem aquele comichão lá da ponta do rabo, vai ele subindo. Ele acende inteiro. Pô, aquela assim cena é sensacional, tipo vem do rabo. De Natal. Sabe aqueles bichinhos de Natal que você bota a pilha assim? É um neon. Ele se apaixona? Tem final não, feliz? Não, é que tá, não, ele não é, tem. Érico, alguém beijando a boca nesse filme? Tem, a vespa e a aranha gigante não, da nem aranha. Eles se beijam, eles fazem sexo, porque eles têm que ter os filhinhos, não mostra nem o sexo Godzilla da aranha. Eles encostam a cabinha no outro e tem uma luz que passa. O Godzilla, ele goza na boca do bicho lá, sabe? Não é um beijo. Um raio, aquilo ali não é gozo, gente. Não tem atores? Não tem atores o filme? Tem atores. Que atores? Mas eles não se beijam. Atores tipo, um deve ser ator atores B, né? Desconhecidos. Não é B, não. São conhecidos, sim. Tem quem? O Bryan então, Cranston do Breaking Bad, tem o... Aaron Johnson. Mentira! Ele tá lá, tem o Aaron... Mr. White? O Mr. White, tem o Aaron Johnson, que fez o Kick-Ass, tá bombado, parece a porta agora, o moleque. Tem a... Elizabeth Olsen também. A Elizabeth, a irmã mais nova das gêmeas Olsen. Como você... Você conhece as gêmeas anônima. Olsen? Não, gêmeas Olsen, não. A irmã delas Elizabeth agora é... Elizabeth anônima. Ela é a prima pobre, irmã pobre. É. E tem a Juliette Binoche também. Juliette Binoche. Julia Roberts. Não, Juliette Binoche. Não. Julia Roberts. Sem Julia Roberts. A Julia Roberts dubla o Godzilla. E tem a Jennifer Lawrence, Julia Roberts. O que você achou do corpo do Godzilla? Você... Gente, ele é um tiozinho gordo. Não, mas ele é bonitinho. Absurdo. Eu teria um pelúcia de um Godzilla, que eu acho ele meio fofinho. Pra encostar a cabeça, deve ser confortável. Ele é bem ursão. Ele ursão, é ursão. É, tipo, ele é gostosinho, assim. Dá pra os braços curtinhos. É. Na minha cabeça, o Godzilla, tipo, eles iam lutar, e aí ia ter alguma coisa ali. Eles... Que caralho, coisa, eles que lutam. Coisa. Que coisa, eles lutam pra caralho. Ele luta com uma vespa. Você queria que ele lutasse com um cara? Não, não sei, um robô gigante. Assiste Pacific Rim, então. Eu já assisti. Outro filme. Tinha que misturar os dois filmes. Aí caralho, Dante, você sabe que você tá no caminho da Legendary Pictures. A empresa que fez o Godzilla chama Legendary Pictures. A empresa que fez, que é a mesma que fez o Círculo de Fogo, Pacific Rim, é a mesma que vai fazer o novo filme do Godzilla, do King Kong. Os caras estão se especializando em filme de monstro gigante. Se eles juntarem os robozinhos desse daí, que eu assisti, Círculo eu gostei. Com o Godzilla, eu vou ficar muito chateada, porque no primeiro filme o Godzilla é do bem. E aí, no segundo, vão querer matar o Godzilla? Aí eu acho sacanagem. Ah, Omelete Nights. Tanto tempo eu não vou no cinema, sabia? Que triste. Triste. Eu fiquei 2 meses em Berlim. Eu nunca fui no cinema lá. Porque eu tentei, só tinha filme chato passando, sei lá. E só passa filme dublado lá. Não, então, eu achei um cinema que tinha legenda, mas... Só tinha coisa chata. E também eu não entendi o nome do filme, na verdade, que tava em alemão. Eu ficava meio assim, eu via pela foto. E lá não pode baixar, né? Porque se você baixa, eles dão multa pra você. Daí eu não assisto nenhum filme faz muito tempo. Eu assisto só RuPaul Drag Race. Só assisto programa de drag queen, gente. Nossa, em alemão deve ser engraçado. Tem no Netflix, né? Eles colocaram. Eu assisto... E quando acaba, assisto de novo, assisto Drag Queen no YouTube, eu só falo... Só pô, e vai ter a versão tema. Brasileira, né? É, o que você acha dessa versão também. Brasileira que vai ter agora? Na internet, né? É um RuPaul Drag Race com a... Sei lá quem que é. A Silvete Montilla. Quem? A Silvete Montilla, que é drag. Drag candidata a alguma coisa. Meu, ela não me chamou pra ser jurada, eu tô com recalque, eu odeio esse programa, chama merda. E tem uma amiga sua lá, você vai ficar mais nervosa, hein? Quem? Tem? Tem, a Titi Miller. Nossa, eu não acredito. Não, mas eu... Sério? É. Não fiquei sabendo. Tá. Chegou no release. Tá no release. Ai, amiga falsa. Não me contou. Não sei. Ah, sei lá, gente. Tanto faz. Gibi. Nossa. Turma da Mônica e olha lá. Já vi. Uma cor. Tipo ping-pong, né? Signo. Que signo vocês são? Que signo você é, Érico? Sagitário. Mentira. Não. Analise, por favor. Você é Sagitário? Já não é muito boa. Por quê? De signo. Que signo você é? Touro. Que signo você é? Capricórnio. Touro também, né? Que legal, gente. Por que é mentira? que eu mentiria? Eu achava que você era outro, não lembro. A Jana, ela é muito boa de previsões. Signos. Eu invento. É sim, mas é ótimo. É, como todo horóscopo, né? Então, tá. Se a gente puxar... Não, só, a Susan Miller faz o quê todo mês? Você fala assim pra pessoa, eu vejo que você... É, você tem muitos sonhos, você tem muitas vontades na vida. Vontade sempre de melhorar, né? E as pessoas falam, sim, sou eu. É só você falar isso. É que a pessoa fala, nossa, com certeza, sou eu. E você fala, você é meio cabeça dura, né? Todo mundo é meio assim. É, todo mundo fala isso pra mim. É, então. É Capricórnio, aham. Todo mundo é. Todos os signos. E pois assim, é. Você gosta de viajar, você gosta do amor, aquela, sabe? Fala qualquer coisa, assim. Gosta então, de beber água, sei lá. Eu vou puxar aqui uma pauta pra você. Então, imagina o seguinte. É, alguém que nasceu em agosto. Agosto é o quê? Mês do cachorro virgem. Louco. Virgem? Agosto não é virgem. Agosto é... É sim. Agosto é Libra. É virgem. Gente, virgem começa... Ah, não, agosto é leão. Não. Agosto é leão. Agosto é leão. Nossa, vocês estão manjando tudo, é leão tudo, até hein? O dia 20. É, daí depois é Libra e depois é virgem. Não, meu pai é virgem, gente. Não, virgem vem antes seu de Libra. Seu pai não é virgem. Não, virgem vem antes de Libra. Você virgem vem antes de Libra? Vem antes de Libra. Tá, então meu pai é... Ah, é verdade, é. Tá, meu pai é dia 1º de setembro. Mas nas casas, Libra vem agosto, antes, né? Eu quero que você... Nas casas? Nas casas, na saga do santuário. Vem antes. Cavaleiros do Zodíaco, assistiu? Nossa, eu olhei e falei, mano, o que, que eles estão falando de Jesus? Achei... Jesus? Eu achei que era é religião melhor que Jesus. O tema. Não, é melhor que Jesus. Tema, religião. Sim. Se Jesus fosse um cavaleiro do Zodíaco, ia ser muito, muito mais legal. Sabe o que eu lembro? Os Cavaleiros do Zodíaco tinha chiclete, não tinha? Com banana? Tinha o chiclete deles, com uau, uma figurinha. Tipo o Block, que vinha com a figurinha? Vinha uma os figurinha cavaleiros? Deles. Não lembro. Eles não tinham lembro. Algum merchan que eles faziam, eu comprei já. É o que você lembra de Cavaleiros do Zodíaco. Que ótimo. Você lembra disso? E eles se montam meio drag queen, né? Se for eles ver. São meio drag eles queen têm os looks mesmo. Bons. Pô, mas se os 12 apóstolos fossem os 12 Cavaleiros de Ouro, eu acho que seria bem mais legal. Ai, não, que com tudo, certeza. Cavaleiro de Ouro! Rica! Qual é o Cavaleiro do Zodíaco mais feminina? É o Shun. Shun, chama Shun. Ele é super famoso. E o Afrodite também. Ele é famoso, ele tem o cabelo comprido, não é? Não. Aliás, sim, todos eles têm o cabelo meio comprido. Gente, é drag queen, com certeza. É, eu tem gosto um que deles. É muito drag, que é o de peixes, que é o Afrodite. É. Ele anda até com a rosa. Afrodite? Assim, Afrodite é nome de mulher. Não existe Afrodite, é homem. É o Afrodite. O Afrodite. O Afrodite. É? O Maria. Gente, vamos quebrar essa barreira. Você que tá ouvindo, se Maria. Você vai ter um filho homem, põe o nome de Afrodite e vamos quebrar essa barreira. Tá bom. É isso aí. Né? Homens chamados Afrodite. Por que também. Não? Por que não? Eu acho. Acho digno. Legal. Aliás, as cavaleiras femininas, as mulheres cavaleiras do Cavaleiro do Zodíaco né? São todas sapatonas. Sério? Tem mulher no Cavaleiro do Zodíaco? Tem. Porque não existe, né? Não tem a tradição de Afrodite ser uma deusa e tal, né? Tem. Você vai botar o nome do seu filho de deusa, uma deusa. Madonna, deusa. Você não colocaria o nome do seu filho de Madonna? Madonna? Deusa da tradição. Tá bom, dá pra... É. Deusa da tradição. Uma deusa tradicional. Uma deusa... Omelete Nights. Tinder. Quero que você conte para os ouvintes do Omelete Nights a sua experiência com o Tinder fora do país, vou, que é muito contar. Boa. É fora muito do país. Longa, é muito horrível. Tá usando o Tinder ainda? Tá. Eu acho, não sei. Alguma historinha fora só do país. Só tem gente muito feia no Tinder. Na Alemanha? Na Alemanha eu usei um pouco. Um pouco. Mas não funcionou? Não foi bom, assim? Tipo... Ah, só e aí quando você entra no psicopata. Tinder na Alemanha, aparece o time da Alemanha de futebol, assim, praticamente? Gente, tem ou tem aquele, aqueles turcos não lá. É por nada, não. Mas dizem que todo time da Alemanha é gay, né? Todo não, né? Exagerei, mas boa eu parte. Eu amo Hummels, gente. Eu sou grande fã. Do Hummels? Amo. E o Podolski? Já pensou se eu encontro o Podolski no Tinder? E aquele cara que você colocou uma foto do Twitter, que era do Tinder, eu tinha o cara pôs a foto dele cavando um buraco. Não, tem coisas maravilhosas. Então, você aqui... saiu com esse cara, cavava o buraco? Não saí. Por que não? Então, às vezes eu curto as pessoas bizarras. Inclusive, vocês iam gostar dos homens do Tinder. Tem muito nerd, gente com máscara, pintura, assim, tipo... Ah, nossa, eu ia adorar. É, uma coisa assim, vocês iam gostar de amigo, tô falando, sabe? Ah, lógico. Tem umas pessoas meio Power Rangers, que é o estilo de vocês, assim. E eu curto, eles nunca curtem, mas é... Porque a minha foto sou eu criança e ninguém curte. Caralho! Lógico, né? Por que será? Você tá falando não sério? Não acredito vestida de nisso. Rato. Então ninguém curte. Não sei, deve gente. Funcionar pra caralho esse Tinder pra você. Talvez dando certo. Talvez, talvez. Não, mas quando eu uso, sério, eu coloco várias fotos muito mentirosas, de verdade, assim, fotos muito mentirosas mesmo, que a pessoa conhece e faz... Dá um susto, sabe? Daí eu até parei com isso, porque é chato, né? Propaganda enganosa. É chato pra mim, chato pra pessoa, enfim. Daí... Você marca um encontro, dá de cara com a pessoa e toma um susto, né? Já aconteceu. Mas quando eu voltar a usar, eu vou colocar fotos piores sempre. Mas peraí, você falou que encontra. Já aconteceu? Conta aí essa daí. Eu fui encontrar um cara e, mano, eu esqueci só de perguntar a altura dele. Eu sou muito alta, né? E o cara batia no meu ombro. Foi o pior dia da minha vida. Foi o ó, assim. Pior encontro. Não tem como descrever. E no meio do encontro ele falou, eu vou ali fumar. E eu falei, ele vai embora, né? Que ele tem tamanho para ser meu sobrinho, sei lá. E aí ele... foi, eu olhei assim, e daí eu fiquei esperando dar um tempo para ir embora. E quando eu vi, ele tava comendo uma pizza no meio da rua sozinho, no meio do encontro. Caralho. E aconteceu isso. E ele voltou. Caralho, e ele queria continuar o encontro. Ele voltou e falou, putz, foi ali comer uma pizza, tava com uma fome. Eu fiquei olhando assim, tipo, chocada, sabe? aí eu falei pra ele, então eu vou pra casa. Eu tava sóbria, né? Pior é isso. Eu falei, eu vou pra casa, eu tô muito bêbada, não tô me sentindo bem. Aí ele falou, como você vai pra casa? Você não vai dar pra mim? Ele falou assim, aí eu falei, mano, não vou, cara, tô bêbada, sei lá, vou pra casa. Ele falou, começou quase a chorar e falou, qual o problema comigo? Me fala, qual o problema comigo? E eu queria falar, você é anão! Mas daí eu falei, nenhum, você é ótimo. Ele ficou puto, levantou e saiu andando. Tipo, essas coisas me acontecem, sabe? Cacete. Meu, minha vida é desgraçada, meu signo, eu sou canceriana, com ascendente em Áries. Vocês entendem? Totalmente. Nossa. Imagino que sua vida não, é mas a pior você não coisa vai dar para mim é muito bom, por que, né? Que ele foi comer uma pizza? Imagina no meio do date e falou, vou ali comer uma pizza. Pelo menos a pizza ele comeu. Do que era a pizza? Ele tinha que comer alguma coisa, Érico. Você sabe do que era a pizza? Meu, essas pizzas de, sei lá, que você compra na esquina. Ah, sei lá, era... não sei. Caraca, ele nem te ofereceu a pizza? Não, ele nem me... Né? Você podia ter falado isso, né? Não, não vou dar pra você, você não me ofereceu a pizza. Ele você pagou não... a sua bebida, alguma coisa assim? Não, também não. Eu tava apavorada, porque quando ele chegou... Mas também, o que você queria, né? Você coloca a sua foto esse como é o criança cara que tá no Tinder. Não, eu tava, vai... não, eu tava com foto sensual. Eu tava bem sensual, tá. Né? Tinder vim modo fotos sensual. Mentirosas. E daí eu já tinha tentado também vários outros dates que deram muito errado. Eu tava muito traumatizada, mas eu falei, eu não vou desistir. Eu vou, vai dar tudo certo. E eu fui, quando eu cheguei, eu tava no bar, o cara chegou do lado de fora do bar, eu vi ele do lado de fora do bar, e ele era muito baixinho. E eu fiquei desesperada, eu pensei em me esconder no banheiro até ele ir embora. Só que não dava pra fazer, vai que ele nunca fosse embora, sabe? Mas também, eu podia ter passado por ele, que era tão mentirosa a minha foto do Tinder também, que ele não ia ver, sabe? É isso que eu ia te perguntar, e não dá pra simplesmente... Falar que cara não fala é assim, você. O cara chega pra você, Jana? Aí você fala, não, não. Tipo, eu devia ter feito isso. Caralho, mas eu tô vendo. É você. Não, não sou eu. Mas não, eu tenho. Jana, não, mas eu gosto de. Eu não tenho limites, eu gosto de viver as coisas para ter histórias maravilhosas. Então eu queria ver um dia dar essa história, sabe? Então você devia ter não, dado você conseguiu, com o anão. Porque a história da não, pizza. Gente, pelo amor de Deus. Será que a história que de você com o anão não ia ser melhor? Tipo, sua história podia ser melhor que isso, né? Não, e daí depois ele foi embora, eu dei um tempo, fui embora pra casa, e daí ele mandou uma mensagem: olha, o meu endereço é tal. Se você mudar de ideia, qual era. Ele é guerreiro, esse cara, né? É, ele é tá mara. Né? Guerreiro. Gosto dele. Não pode dizer que ele não tentou. Deus que me defende. Nossa, mas gente. Eu fiquei muito intrigado quando ela... Da pizza. Ela colocou uma foto de um cara que... O cara... Imagina, você tem... um aplicativo é pra comer pessoas. É. Você tem... O que você põe? Você põe a sua melhor foto, certo? A minha mais mentirosa. Você põe a sua melhor foto. Claro. E aí o cara escolhe a foto que ele tá cavando um buraco. Tinha um cara que você mostrou que tava com uma arma na mão. Tem de uma que tinha um animal morto na caçamba de um carro. Tem uma galera zoeira. Tem muita gente abraçada com tigre no Tinder, cara. Muita. Muitos tigres. Tigre? Muita gente abraçada com tigre. É caralho. Bizarro. Muito. Tem bastante. E tem muitos humanitários também, pessoas com criancinhas, assim, trabalho. Mas eu entendi por que a Jana não pegou o anão. Porque... Não, trabalho voluntário não é sexo, mas tigre é sexo. Tigre é foda. Capa é do Michael Jackson. E albino, se for albino. Tem muito... Se for o tigre albino. Tigre albino. Já tem muito tigre albino. Tigre albino? Tigre albino? Muito no Tinder, muito. Aqui não, no Brasil, mas assim, em alguns lugares que eu viajo, tá muito na moda tigre albino. É a tendência. Tá usando, gente, foto porra, com tigre. Se o cara albino. Tiver com a jaqueta brilhante, então, ainda, mano. Omelete. E eu quero falar do seu vestuário aí, porque um leitor apontou muito bem apontado. Caindo. Ele viu uma foto sua no Morning Show hoje cedo. Helder, o nome dele. É. E ele falou: olha, eu senti que a toga tá voltando. Porque tem essa coisa meio toga, entendeu? Isso aqui que é caído. É caído, toga. É toga, mostrando ombros. Dos romanos. Dos romanos. É. Os gregos usavam, sabe? A gente defendeu aqui a campanha no... do Omelete Nice. Quando a gente voltou pro programa, a gente tá com a campanha Cadê a Toga, Véi? Que é a volta da toga masculina, não necessariamente pra mulher. O que você acha da toga masculina, Jana? Você acha que é uma coisa que vai pegar no mundo hétero? Não. A toga não pega no mundo hétero. Não, mas a questão não é que vai pegar. A questão é se vai voltar ou não. Porque pegava... Desde os primórdios, desde a época das cavernas, quando o cara usava só aquela roupa feita de carne de ovelha, tipo assim, do carne piteco, de cabra, sabe? O piteco da turma. Já da era um braço, já era um ombro só, né? Ombro já era um só. Ombro para homens. E isso manteve assim, até na Roma antiga, não sei o quê. E aí, em algum momento, a humanidade gregos. Parou de ser usado isso. Os gregos também usavam. Eu acho que não legal. Volta pra hora. Imagina então. Que a gente. Assim, assim como tudo dos anos 80 voltou, dos anos 90, a gente tá esperando a toga voltar. Estamos esperando voltar toda a moda ancestral. É. A gente tá esperando voltar esse tipo de coisa. Toda moda ancestral, que merda. Gente, nada vai acontecer pra vocês héteros, porque, coitados os héteros, eles não podem usar nada. Só calça, camiseta, moletom. Ué, mas que a vida que é pra usar uma vida mais? De merda, de lixo que vocês têm. Que eu mais acho. Que a gente podia usar então? Hã? Mulher, tô falando os mas, por exemplo, héteros. Voltando a esse assunto, a gente tá esperando a volta da pochete também, não, porque pochete, quando a gente usava pochete... Já voltou. A já pochete voltou? Já voltou. Então foi depois quem do Omelete Night. Quem não tá usando ainda não sabe, não tá vivendo. Mas isso pros héteros voltou já? Voltou mas na moda, já voltou. A pochete pro hétero é uma coisa meio macho jurubeba, você acha? Uma coisa meio... É hipster. É hipster, pochete. Ah, então não, ah, né? Então não pode usar. Pochete não, é hipster. Não, hipster, mas não. É hipster é insuportável isso, né? Tipo, aí o cara vai usar a pochete... Bonézinho de lado. Boné de lado, óculos colorido, Pikachu. Blusa quadriculada, isso. Calça colada. É muita aí coisa, não, é né? Muita, se ele montar é um muito. Mas você sabia que o hipster acabou e agora é o normcore, que é ser normal, né? É isso que tá na moda. Tipo, quanto mais básico, mais normal você for, acabou, a hipster já eu era. Vi isso aí. É tipo aquele usar jeans da C&A, assim. É, usar jeans e camiseta e tênis. É a coisa, assim, mais que tá na moda, assim, mais... O cara é muito moderno. Quero nossa, eu tô muito moderno hoje, então, você acha? Vocês são todos normcore, gente. Normcore. Oh, não, o Thiago não. Vocês a calça são... dele é rasgada calça ali, rasgou. Ó. Olha que mara. Mara. Não, assim, vocês são os novos hipsters, na verdade. Não, a gente, não mas o, e o Hessel? O hipster o é o Hessel que já o era o velho hipster. O Hessel é hipster desde 1988. O Hessel era o velho hipster e agora ele é o novo hipster também. Nossa, como vai ser o hipster do futuro, cara? Pois é. Quem será o próximo? Hoje mandaram uma pauta aqui, a Rede Record queria vir aqui. Eles falam, não, porque a gente quer mandar o Dr. Bactéria aí no Omelete pra ele falar do problema das garrafinhas d'água da mesa que fica. Assim, as pessoas têm a sua garrafinha. Qual tá... é o problema? Ah, bactéria. Tem bactéria. Ele encontra bactéria em tudo. Eu falei, não quero o Dr. Bactéria aqui. Cancela. Ele foi no Morning Show já. Ele é meio esquisito. Eu cara. Não quero o Dr. Bactéria achando bactéria aqui. Eu também não quero saber. Esse Dr. Bactéria é o cara que falou que quando você dá descarga com a tampa levantada... É ele mesmo. A coliforme eu odeio fecal. Ele. Odeio, não consigo mais. Não consigo também. Tem que fechar o negócio. Aí... Agora, ou eu fico dando uma descarga, que é uma descarga, é uma aceleração. Parece que eu tô jogando Forza, sabe? Jogando eu game... faço isso, eu dou a descarga de pouquinho. De pouquinho assim. Pra água aí, enchendo. São muito daí fresco, hein? Muito frango. Muito fresco, pra não né? voar nuvem, que até que a é nuvem. Não pode. O que, que é uma foda-se. Bactéria, Érico? Porra, pelo amor bactéria. De Deus, coisa boa que coisa pior. Que é isso? Ele dá falar de bactéria, coliforme fecal, ah, tem a dó. É. Muita frescura isso aí, hein? Bactéria é coisa boa, dá anticorpo, te deixa forte. Fala isso, doutor Bactéria. Sério, eu fala vou isso falar pra ele lá. Eu não sei quem ele é, eu quero que ele se foda já, eu não gosto dele. Tô morrendo de toque por causa desse cara agora. Gente, vocês são muito nojentinhos. Mano, para. Ô, eu tava celular. Na Rússia agora. Cadê o macho jurubeba, gente? Eu tava na Rússia num lugar não posso tão pochete? Sujo que eu peguei uma micose no meu pé, assim, metade do meu pé tá gangrenando, cara. É uma bactéria escrota, cara. Foda-se ele, entendeu? Eu vivi, tá aqui pra contar. Ou ebola, né? É, mas é tipo um ebola que eu peguei. É um ebola? Onde isso? Um banheiro aí da Rússia que eu tava. Um mas por que você ficou andando de descalça nesse banheiro? Não, eu tava de chinelo. Meu no, Deus não, do você não céu. Tem tava na Rússia de chinelo. Nossa, respeitei agora. Mas era um banheiro que você tomava banho e subia água até aqui no tornozelo. Ah. Sabe, porco? Mano, meu pé gangrenou. Sério, eu cheguei aqui e liguei pra dermatologista. A hora que ela viu meu pé, coitada. Sabe aquela dermatologista de menina, assim? Ela nunca teve que lidar com isso. Gente, porco, bactéria, coisa boa. Nunca mais, entendeu? Vou viver pra sempre. Seu pé tá mais forte agora. Dermatologista só faz peeling, né? Olha aí. Entendeu? Fora que o tratamento disso dura 6 meses, né? Caramba. Então, assim, gente, que coisa mais bonita é essa? Ter uma bactéria em você, entendeu? Maravilhoso. Não, o Érico, ele acha que ele respira ar puro, que ele beija e não pega nada, e não tem bactéria no beijo. A boca é o lugar mais podre que existe. A boca é mais dependendo suja. Dependendo da balada, realmente. O vaso sanitário. O doutor Bactéria falou isso no Morning Show. Vou pegar uma gravação e vou te entregar. Por mais que você limpe, cuspa, engula água, taca fogo, querosene, o que você quiser, a boca é o lugar mais podre que tem. É mais sujo que vaso sanitário. Ai, e que, gente, a barra do metrô. Então, você quer viver numa bolha? Metrô não tem nada. A barra do metrô, a barra do metrô não tem nada. Você quer viver numa bolha? Entra nesse saco plástico e não faz mais nada, tá? Queria dizer isso. Ai, qual o problema de bactéria? O Jake Gyllenhaal já viveu numa bolha. Ele é nojentinho, o Érico é nojentinho. Ele tira a cebola do arroz. Eu conheço o Érico, ele é foda. Você tira a cebola do arroz? Sabe, moleque, que tipo... Ai, tem cebola no meu arroz, ele é assim. Cebola você do arroz eu nunca tirei, ele, eu tiro uva passa. Uva passa eu tiro. É, olha pra ele, que tipo, meu, de ser humano põe uva passa na... bife, sabe? Ai, tem nervinho no meu bife. Que tipo de ser humano gosta de uva passa nas coisas? É nojento, uva passa aí, pra tá quê? Inventaram, agora todo mundo tá me dando razão, só porque eu falei do uva passa. O único passa. Problema da uva passa é a preguiça de cozinhar, é coisa de gente preguiçosa, né? Você joga já uva fez passa. Uva passa? Não, eu não cozinho com uva passa. Ah, tá. Né, porque eu ia falar, a primeira pessoa que eu conheci que fez uva passa. Não, uva passa é coisa de prato de família. Sabe quando a pessoa tá de saco cheio de encontrar familiar? Fala, não, vou fazer um prato aqui. E aí bota uva passa pra parecer que você não tá fazendo só um arroz pra família, entendeu? Que é pra expulsar, pra família nunca mais voltar, né? Fui na casa dele, tinha arroz com passas, nunca mais volta. Arroz, passas e nozes. Então, falando, nossa, meu. Ah, Omelete Nights. Queria saber, assim, introduz os leitores de vocês, as pessoas que ouvem o programa de vocês, as pessoas que leem o site de vocês. É, tem bonitos, tem altos, como que é? Vocês sabem, vocês já viram fotos, vocês podem indicar? Olha, todos usam o avatar do Deadpool e do Venom, então... Tudo feio, então. Né? É, não dá pra saber, né? Porque não tem as fotos das pessoas, não, assim. Mas tem algum bonito, vocês acham? Ah, tem leitor pra cacete. Tem leitor, tem um monte de leitor. Tem de tudo, não tem dá um pra de recrutar, tudo. É, pra mandar foto? Vamos fazer um e-mail que eles mandem foto? Mandem fotos pra você e pra Dani Taranha? É. A gente já pediu pra eles mandarem foto. A Dani apaga, ela não quer ver... Aí eu fico com medo que mande foto do Pinto. Eu quero ver de verdade. Eu quero ver as fotos deles. Dos que forem acima de 1,87, pode mandar. 1,85 tá bom. Acima de... Pode pedir? Que e-mail pode. Manda? Pode. omeletenights@omelete.com.br. Ninguém vai mandar essa merda, né? Vai. Você vai receber uma enxurrada de e-mail. Você vai receber muito, Jana. Jura? Você vai ter que voltar aqui pra ver. Não, vocês vão me encaminhar. Eu te encaminho, pode deixar. Mas você vai trocar uma ideia? Vai conversar com sim. O boy? Fala, vou sim. Vai? Vou, porque, né, gente, não quero sair de casa pra procurar, entendeu? Eu não tomo banho já, né? Já fico em casa. Não toma banho, tem micose no pé. Então... Meu, essa tá foda. Minha mãe tá me dando umas indiretas já. A publicidade tá... Hoje, né, o marketing de Jana Rosa. Não sai de casa, não toma banho, meu pé tá podre. Pé, tá. Mas, demais, tá melhorando. Gangrenada, porém feliz. É, e forte. Tá e forte. Gente. Ah, é isso. Uma bactéria russa lá que, nossa. Uma bactéria russa. Toma atenção, héteros. Dava pra ver a bactéria. Que estão escutando o Omelete Nights, que estejam interessados em Jana Rosa. Não, não precisa estar interessado em mim também. Pode estar, sei lá, tá aí de boa e manda tá sua boa. Foto, entendeu? Tudo bem. As coisas acontecem acima também, acima de é 1,85. É. Vocês podem combinar aí, muito... comer uma pizza, entendeu? Muito uma pizza. Comer uma P, eu mas acho, com eu você, acho né? Legal. É, pode ser, pode me chamar. Você não acha que acima de... Quanto você tem de altura? 1,72. Pode ser acima de 1,80, Jana. Não, porque, assim, as pessoas mentem, né? Eu, na verdade, tenho 1,71. Eu falei 1,72. Eu falei 1,72. O cara que vai falar que tem 1,80, na verdade, ele tem 1,77. O que vai falar que tem 1,85, ele já tem 1,82, 1,81. As pessoas mentem. Então, eu já corto em cima, entendeu? Que já é pra falar. Vai mandar tudo foto de 10 anos atrás, 10 quilos mais. Mas tudo bem, não tem problema. Eu também vou responder com uma foto mentirosa, entendeu? Mas foda-se. Minhas redes sociais, entra lá, é tudo mentira. Entendeu? Entendi. É isso, gente. Honestidade, vão mandar. Né? Isso aí. Tanto que quando me taguei, eu fico louca. Me taguei no Instagram. Eu, ai, meu Deus, fudeu, né? Daí tem que ir lá destaguear, porque é foda, né? Tudo é manipulado. gente? Aquele chão quadrado tem umas curvas, sabe? É assim, tipo global. Pode ser a gravidade da pessoa, né? Que faz que distorce o campo, é, da, que distorce a luz. É coisa de nerd, esse chão você aí. Tem um... Não, é o que eu quero falar, gente. Eu acho que os nerds são maravilhosos, sabia? Eu acho, os nerds são os melhores, eu acho. Principalmente porque eles ficam em casa e a gente não vê eles, né? E daí tem vários bons, é isso que eu queria falar, né? Esses você da balada não são bons. Porque nerd você nunca viu, é meio misterioso, sabe onde né? você vai ver nerd? Que vai na balada. Sabe onde você vai ver nerd? Não tanto. O verdadeiro não, não nerd não eles vão sair muito. De casa pra ir na Comic Con Experience. Você pode ir lá ver nerds. Quando que é? 4 a 7 de dezembro. Você pode ir lá ver um monte de nerd. E eu vou estar fantasiada, Jana. Você pode fantasiar também, Jana. Eu nerd vou de... gosta, né? Gosta. Ah, gosta. Eu vou de várias fantasias. Eu vou de She-Ra, eu vou de Mulher Maravilha, eu vou de Mulher Gato. É sério? É sério. Ela vai de mais fantasias mas que tem dia do evento. Mas você vai trabalhar ou você só vai? Não, eu vou, tipo, causar, assim. Vai ser tipo o Oscar. Cada hora ela vai aparecer com uma fantasia. Você tem que ir comigo. Eu quero ir. Pode? Uma... Claro que pode. Pode. Mas você vai fantasiada também. Não, eu vou de gótica, né? Que é que o nome é cosplay, não é fantasia. É cosplay. Você vai de cosplay. Vou de Pikachu, vou de Pikachu. Vai fazer sucesso. Vai fazer sucesso. Vai fazer muito sucesso. Sabe que existe uma galera que tem tesão em gente vestida de animais. Ah, não, de vestida de animais. Achei que você ia falar vestida de Pikachu. Tem muita gente que deve tem tesão em pokémons. Muita para, gente. Ah, não, por não, favor. Não, isso é mentira. Fala um. Gente, um fala quê? Uma pessoa, um nome de uma pessoa. Nossa, pode jogar aí na internet qualquer coisa sobre hentai pokémon. Você vai ver um monte de gente que é tarada em pokémon. Em Pikachu, em tipo pokémon mesmo. Pokémon. Olha o nome da criatura. Vários pokémons. Nossa, a equipe Rocket sempre tá envolvida nessas surubas assim. Gente, eu não acredito. São sério? Irmãos, né? Começa daí. É, irmãos. Que são irmãos. Né? São gêmeos? São irmãos, são um casal com gêmeos. Um gato ainda. Quem? A equipe Rocket. Rocket. É do desenho do Pokémon. Enfermeira, dois irmãos, ó, um gato. Enfermeira Lovejoy. É. Enfermeira, o nome da enfermeira é Lovejoy. Mas enfermeira é uma coisa que, né, já é uma fantasia pornô. Coitadas das enfermeiras, né, meu... Coitados. Não, sem contar que tem vários Transforma pokémons em formato isso. de dildo também, né? Em formato de coisa. Tem assim, o Metapod, que é um tipo um casulo. Gente, os japoneses fálico. São muito loucos. Você mesmo, acha que o né? Butt Plug, cara, os Butt Plugs é. Qual é o melhor vários, pokémon pra enfiar pokémons. No cu? É o Metapod. É o Metapod. Como é que é? Qual é o melhor linda? Pokémon que pra quê? Qual é o melhor pokémon pra enfiar no cu? É o Metapod, mas o Metapod é duro, né? Deve ser foda. Então, né? Mas o Caterpie. O Caterpie é a minhoca que vem antes do Metapod. Caterpie é quase um daquele anal beads lá. É, como é que é o nome? Contas anais. Contas anais. Por que você enfiaria um pokémon no cu? Já começa por aí. Ué, essa é a pergunta. É o Caterpie que você usa pra fazer o pomporismo no pokémon. As pessoas têm desejos, Dani. Acho que você tem que respeitar os desejos das pokémon pessoas. No claro, é verdade, tem que respeitar e sem julgar. É verdade. Eu não tô julgando. Ele ia, ele ia falar assim... Ele eu ia... amo enfiar pokémons no cu e começa a chorar. Ele ia falar assim durante a relação, conta as anais, eu escolho você. Mano. Gente, não enfim. Poder vibratório. Ai, por tem falar um pokémon nisso. Que chama Squirtle. Squirtle. Que lindo. Squirtle. É. Bonito. Gente, olha, Jana, foi um prazer ter você aqui hoje. A gente, obrigada. Duas pessoas que pediram e finalmente... Não, né? Mas agora você vai receber uma enxurrada, uma... Que não vai faltar vai foto rolar uma pra pororoca vocês. De gente, fotos eu quero e muito que uns nerds gatos mandem fotos, de verdade. Por favor, me ajuda, gente. Mandem faz as aí. Fotos, mande a foto pra Jana. Omelete, mas eu juro por Deus, se for baixinho, não quero nem ver. Eu juro, eu não quero nem ver. Pode eu odeio mandar, mesmo, pode eu odeio, mandar, tenho pode. Ódio. Você odeia quem é baixinho, é isso? Não, eu não odeio quem é baixinho. Eu Você odeio sabe... quem queira ficar comigo, quem é mais baixo. Já odeio. Mas, juro, eu bloqueio do Facebook, eu causo, entendeu? Não tô nem aí, é verdade, eu acho uó. Preconceito gente, isso, eu sou hein? Kardashian, eu sou grande, é verdade. Me respeita, você sabe? É Kardashian. Você sou é Kardashian. Kardashian size, entendeu? Pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus, é verdade. Não é, Érico? Tá certo. Então, gente, eu tô indignada. Tá bom, então, tudo bem. Fico indignada sozinha, meu programa da Márcia, né? Começa, fica, começa a casos gritar. De família. É casos de família, comecei, dei a louca agora. Mas você, então, que é nerd, tem mais de 1,87.2. 1,85. 1,85 já baixou o padrão. É, mande fotos pro Omelette Nights. Hétero e gato, não esquece disso. Hétero e gato, ou não. Não gato não. Gato não. Porque nerd já é meio baixa autoestima, desculpa, gente, mas eu já... Não, né? Não, ele deve... Não, é verdade. Então tem que ser como? Não, não. Você pode se achar feio, mas às vezes a gente acha bonito. Às vezes é um feio verdade, bonito. Exatamente. É verdade, é verdade. Manda foto. O máximo que vai acontecer é ninguém nunca responder, ele não é? Ele pode ser bonito de coração. É, também pode falar um pouco de você também, né? Manda o link das redes caracteres. Sociais. Manda o link das redes sociais. Isso, o signo é importante pra você, isso, Jana. Isso me mente. Não, signo eu não quero mais entrar nessa. Ah, não quer mais? Porque senão eu bloqueio já qualquer coisa. Porque eu não gosto de nenhum signo, entendeu? Você não gosta de nenhum signo. Que não seja o meu. Ah, tá. Entendeu? Então eu já falo, não é do meu signo. E o meu signo é o pior, então já é, enfim. Mas é isso, gente. Parabéns, viu? Aquelas que... Sabe que vocês são nerds transantes, gente. Vocês são. Só os moleques. Nerds altamente transantes. Transaralhões. Parabéns, gente. Já falaram dessa casa nesse programa? Essa, a riqueza de vocês? Essa casa que tem 3 andares? As pessoas sabem? Não. O patrimônio que vocês construíram, gente. O Brasil, vocês fizeram a economia do Brasil girar. Gente, sério, essa casa é linda. Tem um vitral com a foto do Érico em vitral ali em cima. Gente, que casa bonita. Vai ter uma festa. Ah, vai? E quando que vai Já ser? Vai sobrar um bonequinho nessa. Omelete Nats. Hasta la vista, baby.